Se fala muito, se faz tão pouco. Eu me procuro nesse mundo louco. Eu me escuto pra depois eu te cantar. Se eu tenho voz, não é pra me calar. Se eu tenho fé em nós, é preciso tentar. Meu escudo é sempre ter o meu lugar. Se me falta coragem, lembro de quem eu sou. Se me falta vontade, mas nunca me faltou. E mesmo se faltasse, faria amor com a dor. Eu não sou recatada e eu não sou do lar. Não sou uma fraquejada, como eu ouvi falar. E eu sinto muito, e por isso eu canto. Por isso te assusta tanto. Hoje sinto que não pertenço a mais ninguém. Eu sou meu próprio lar, independente quem tente me refutar. Se eu tenho voz, não é pra me calar. Se eu tenho fé em nós, é preciso tentar. Meu escudo é sempre ter o meu lugar. Se me falta coragem, lembro de quem eu sou. Se me falta vontade, mas nunca me faltou. E mesmo se faltasse, faria amor com a dor. Eu não sou recatada e eu não sou do lar. Não sou uma fraquejada, como eu ouvi falar. E eu sinto muito, e por isso eu canto. Por isso te assusta tanto. Eu canto e eu sinto muito, e por isso eu canto. Por isso te assusta tanto. Por isso te assusta tanto. Por isso te assusta tanto. Por isso te assusta tanto. Por isso te assusta tanto. Por isso eu canto e eu sinto muito.